Só pode falar de vida quem vive, só pode falar de sofrimento quem sofre, só pode falar de amor quem ama, só pode falar de flow que desenvolve, só pode falar de vida quem vive, só pode falar de sofrimento quem sofre, só pode falar de amor quem ama, só pode falar de flow que desenvolve. Chapa, que esse som é pra calar, dizer pro mal que eu não vou desandar, se no mundão tem biqueira, desce a bica pra lá. Dinheiro fácil é mamão até os homens chegar. Se as mina vê, os irmão vão colar. Se a ideia é firmeza, até pode constar. Mulher inteligente é saber se valorizar. E não importa o ritmo pro corpo dançar. Se o demônio da faia valorize sua mina. Sexo é bom, mas sem sentido contamina. Uma mente vadia que estraga a família. Uma coisa é prazer, outra coisa é rir. Barriga verde abraça, que essas tetas eu não posso. Dorme pensando que é Tupac Notorious. E eu me pergunto se posso. Eu quero ver ser garanhão sem carro e sem mato. E a caceta, eu tô dizendo. Emoção por rap, o rap fortalecendo. Dinheiro pros irmão John, esse é o plano. É que um galão de água já vai custar esse encontro. Só pode falar de vida quem vive, só pode falar de sofrimento quem sofre, só pode falar de amor quem ama, só pode falar de flow que desenvolve, só pode falar de vida quem vive, só pode falar de sofrimento quem sofre, só pode falar de amor quem ama, só pode falar de flow que desenvolve. Lá em casa mamãe não desafina. Se a pontuação for baixa, o vídeo que já desliga. É muita treta quem esnoba a mãezinha, pois quando falta da conduz, é só ela que trinca. Agrada a coroa e deixa ela tonta. Buquê de flor pra demonstrar importância. Dignidade do homem é algo que não se compra. Cabeça erguida na sul, rimador da esperança. Alucinado de quê? Se o rap é que manda. Carta pra quem tanto aguarda a bonanza. O negro ensinou pro europeu que é dança. Melhor uma pista que uma noia medanha. Zona sul, caramba, talentos que não desistem. Amor pela música nos caminhos que trilhem. Sucesso é ter saúde e respeito onde pisem. O Dak fez o beat, o crioulo se organiza. De barriga vazia, manter a postura. E se o negócio tá osso e a vida anda dura, não posso me deixar levar. Eu vou rimando, porque minha saga continua. Só pode falar de vida quem vive, só pode falar de sofrimento quem sofre, só pode falar de amor quem ama, só pode falar de flow que desenvolve, só pode falar de vida quem vive, só pode falar.